quebrada, onde o chicote estrala aqui na Norte. Salve, suave, é nóis. Na paz, o que trai, nós mesmo já solta voz. Lá do JB, aqui mesmo na cachoeirinha. Ideia pra frente na mente, seguindo a linha. Fuga nos pilantras e nos coxinha, que tinha maldade minha. Farol apagado e nem viu como nós vinha ou foi. Esse tá perdido aqui no boi. Malhado, cimento, bloco chapiscado em cima. O telhado é tudo igual, hein? Vai me achar onde? Madrugada, gangueiragem, tamo andando só de bonde. Cê é bom de idade, que age adiante. Noite contagiante, deixa estourar o falante. Que é nós que tá tocando igual um diamante. A lua iluminando, plano. Casa verde alta, Lausanne e Limão. Peri de periferia, Elisa Maria Morrão. Criaca não é curtição, friaca, meto mó blusão. Nós raspa mesmo de busão, lenda mó satisfação. Mais de 6 horas já fiquei. Noite na Norte, eu tô sempre em todo lugar. Cobra criada da ZM, eu vim sem dar goela. Língua afiada, se duvida, pergunta pra ela. Maloqueiragem de rua, malandragem, velha guarda. Que os otários recua, bandidagem, loucura. Cabeiragem, viatura, pilantragem também tem. Só que esses daí não dura. Querosene é fartura, tem beijo, uísque escocês. E dependendo do grau, a gente até fala inglês. Rolê de golfe na quebrada é zica. Os de 1100 estica um sorriso da dica em qualquer ela se identifica. Rolê no JB, Vila Medeiros, do Curuvi. Novo Mundo, Sabrina, Vila Ed e Peri. Várias quebradas eu represento, vários vagabundos. Noite na noite é sinistra, bem-vindo ao meu mundo. Mais de 6 horas já fiquei.